Panorama Agrícola para 14 de julho de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de 14 de julho de 2011, quinta-feira de lua crescente. Na mesa de som está o Eduardo Maier e também o Márcio Peixe. Puxa, puxa, puxa, seu gaiteiro, puxa, eu fale sem parar. O ditado de hoje é: a paciência faz as dificuldades sumirem. Confira no Panorama Agrícola de hoje como evitar o câncer de boca, na dica de Simone Barrim. Na entrevista, a agricultura faz encontros regionais pelo interior do estado. Tem ainda o Panorama Regional. Chicão de Lages fala sobre a inspeção sanitária regional. Fique ligado aqui no Panorama Agrícola. Para participar do programa com dicas e sugestões, escreva um e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou, se preferir, ligue 48 3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia: escovar os dentes diariamente e consultar o dentista regularmente não serve apenas para deixar os dentes bonitos e o hálito bom. A higiene bucal ajuda a prevenir o câncer de boca. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. A FETAESC, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina, está levando 17 empreendimentos para a segunda Agro Indy, que começou ontem e vai até domingo em Lajeado, no Rio Grande do Sul. A Agro Indy é uma iniciativa pioneira no país que integra toda a cadeia produtiva da agroindústria familiar, prestadores de serviços, produtores de máquinas e equipamentos, agroindústrias e consumidores. 260 agroindústrias familiares dos três estados do sul de São Paulo e Minas estão expondo e vendendo seus produtos diretamente ao consumidor. Além da feira, a programação do evento conta com palestras e seminários, cujo destaque é o estímulo à implantação do SUAS, o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Animal. Os empreendimentos de Santa Catarina na feira em Lajeado, no Rio Grande do Sul, são de Chapadão do Lajeado, Mafra, Joaçaba, Guaraciaba, Santa Helena, Bom Retiro, Bandeirante, Arroio 30, Iraceminha, Florianópolis, Piratuba, Seara, Barra Bonita e Concórdia. Fique ligado no Panorama Regional. Inspeção Sanitária Regional. Capacitar técnicos de toda a região serrana para se tornarem multiplicadores de boas práticas na fabricação, armazenamento, manipulação e comercialização de alimentos advindos da agricultura familiar foi o tão objetivo de um curso promovido no Centro de Ciências Agroveterinárias de Lages, no CAV de Lages, por técnicos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Sob a coordenação do pesquisador Fenelon Nascimento Neto, então trata-se de uma iniciativa do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico Meio Ambiente, Atenção à Sanidade Agropecuária e Segurança Alimentar da Serra Catarinense, é o SISAMA, para implantar então o serviço de inspeção sanitária aos produtos de origem animal e vegetal de toda a Serra Catarinense. O grupo que está sendo formado terá uma contribuição importante na melhoria dos processos de produção da agroindústria familiar de pequeno porte. O curso, então, é uma prerrogativa para o credenciamento da Inspeção Sanitária Municipal no Ministério da Saúde. Foi entregue, na ocasião, o projeto de planta física de uma unidade didática da fabricação do queijo Serrana para os representantes que estavam lá da EPAGRE. O curso é uma iniciativa do CISAMA, em parceria com a Embrapa, Instituto Técnico Federal e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, e trata desde o processo de higienização até as instalações das agroindústrias. Importante, então, é que cada vez mais as prefeituras, né, têm essa preocupação e esse consórcio também, com deslanche, né, que a saída é essa em termos de inspeção, começa pelo Serviço de Inspeção Municipal e depois, através desse CISAMA, a gente consiga aí fazer uma boa comercialização dos produtos dos nossos agricultores familiares. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAGRE Região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, a EPAGRE e a SIDASC, têm se reunido no interior do estado com secretários municipais de agricultura. Esses eventos têm ajudado a diagnósticos e demandas dessas secretarias municipais de agricultura. O presidente da EPAGRE, Luiz Ademir Resman, esteve na última semana no Alto Vale do Itajaí e fala um pouco mais aqui no Panorama Agrícola sobre essas reuniões, sobre esses encontros, esses seminários no interior do estado. Na verdade, é uma grande inovação do atual secretário da Agricultura, João Rodrigues, está implementando em todo o estado de Santa Catarina, que é acompanhar, além de acompanhar o governador nas reuniões na Secretaria de Desenvolvimento Regional, aqui, especificamente no Alto Vale, já iniciamos em Tuporanga, Rio do Sul, Taió e também Ibirama, o secretário João Rodrigues faz uma reunião de trabalho com todos os secretários municipais da Agricultura e os técnicos da EPAGRE da cidade. Tem surtido um efeito muito bom, onde se esclarece, onde aparecem sugestões, ideias, buscando cada vez mais um aperfeiçoamento e sempre com foco voltado lá ao produtor rural, ou seja, lá na ponta, qualificando e melhorando o atendimento ao agricultor. Bom, são reuniões que certamente melhoram a autoestima da equipe técnica e ajudam no trabalho do dia a dia junto ao produtor, como o senhor falou, né, presidente? Não tenha dúvida. Além de humanizar, também leva a um melhor discernimento e uma melhor ação, um melhor foco para o agricultor. Ou seja, quando se reúne secretário da Agricultura do município, ou seja, os seus técnicos, mais a EPAGRE, mais a SIDASC, enfim, e todas as forças vivas que trabalham com a agricultura, só otimiza e só leva adiante todo esse projeto, esse novo projeto de agricultura, que é o fortalecimento do agricultor e da sua propriedade rural. Quais são, presidente, na avaliação aí dos secretários municipais de agricultura, os principais desafios, as principais demandas da região? Varia muito de região para região. Nós temos algumas regiões, é a questão do crédito, algumas regiões têm algumas limitações, algumas implementações sobre a questão do kit forrageira, outras regiões têm uma demanda maior no calcário, outras regiões também têm um problema, a questão do arroz, por exemplo, que está numa fase bastante delicada. Mas, enfim, o importante é que a gente está se reunindo com todos esses grupos, esse grupo de pessoas interessadas, para buscar as ações no sentido do fortalecimento. Este é o presidente da EPAGRE, Luiz Ademir Resman, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado o seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente agradece a nossa conscientização. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. O ambiente agradece a nossa conscientização. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário.